300 e chame Recife na frequência 1260 e alterna 1288. É isso, tá lá na sessão pra gente, chame 0, na frequência 1288, obrigado, tá lá. 35, azul 2712, boa tarde. Oi, Salvador, boa tarde, azul 2792, decola na Conde, passa 1500 pés, subindo no 70, azul 2792. Azul 2712, boa tarde, é o contato alerta da Conde, subo para o nível 170. Conde, 170, azul 2792. Decolagem por conta e risco da Enrimar, vento Salvador 120 graus 08 nós, não há tráfego a informar, reporte fora do solo. A moto 146, fora do solo, salgado na Cugalhão. Seruno 5, mantendo o 180, chama agora Recife na frequência 1251, alternado 133, decimal 25. Aviança Liberar retaguarda, livre puxo. Autorizado, backtrack, reporte livrando na TEC 6 Romeu. Sim, reporte livrando na Romeu, acho. Azul 897, chame Recife agora, frequência 1251 e alterna 133, decimal 25. 251-3325-3897. Ombro dos 9, Aracaju Sorceu que mantém ainda a posição Conde, informa que temos um tráfego no roboposto, também da Força Aérea, mantendo uma centena, que está agora passando o Conde. Charlie India Eco está autorizado, rotatória. Uma, dois, três, aciona a identificação. Uma, dois, três, com contato radar na posição Conde, matou nível 100, voe na prova de BF para a chegada BF e chame no ideal BCD. O ajuste em Salvador padrão, 1013. Boa tarde, Alfa Romeo, Alfa Fox. Boa tarde, Alfa Fox. Mantém condições visuais no litoral, 500 pés na escuta do controle. O ajuste 1013. Ajuste Charlie Alpha Fox, confirme o seu destino? Sobrevoo farol da barra e territórios para o senhor. Que é, Tizão? Bom, tudo bem, Jovem? E aí, beleza? Bom, no 645, livre tarde, direito via Índia, ponto de espera, torre 1895. Ajuste no 013. Direita, chama 2295, ajuste padrão, boa tarde, 164. Ótimo, tio, 62 por aqui. Informe nacional, preposto. Informe nacional, 003, traço. Tchau, Índia, eu para a Robson 44, decolado de Sierra Índia com Índia para a Serra Whisky Beta Lima, mantendo aqui os pés à sua frente agora com a Remoçou. Boa tarde, Oxenel 6259, decolou, vai passar 1.600. Boa tarde, Oxenel 6259, está em contato radar, saída da EL, super para o nível 360. Até o 360 na saída da EL, o 6259. Controle com referência, tem uma prova para o 6259 da EL ou alguma coisa? Autorizando o Lido, eu chamo 6259. Direto Lido, grato. Já estou na prova da Vera Vidal com o campo. Eu te chamo Lido, chamo Salvador, frequência 1-18-95, tempo posto. 1-18-95, grato, boa noite. Salvador, boa tarde, ao Papapá, Charlie de Eco, na frente da rotatória, visual para o campo. Índia Eco autorizado, final pista 1-7, reporte na vertical da Enrimar. Reporte. Segundo 645 autorizado, decolar pista 9-0, vento 1-2-0 graus, 0-7-2. Sou nível 1-3-0. 2712, autorizado nível 130. Alô, 130, azul 2712. Gol no 645, decolado 2-0, controle 1-9-35. 1-9-35, obrigado, 645. Gol no 645, decola da EL, passando 1.600 pés. Gol no 645, boa tarde, está em contato radar, saída da EL, chegou para nível 360. 360, perfil da EL, 645. Tá, deixando de eco. Gente, Romeu Escobroso, tem a frequência livre para a colunação. Livre, graças. Noite, Tiago Alfa Fox, mantenha aqui outros pais em consultas visuais na escuta do controle para regresso. Salvador, muito boa tarde, Azul 2781, ciente da informação Uniform, autorização, vitória da conquista. 2781, informação Uniform, confere, vitória da conquista autorizada nível 160, decola da pista 10 com curva direita na subida árvore, após voa posição Alefa, após Alefa o Pilar e após o Pilar direto vitória da conquista. Aciona 5436, controle 119.35. Seja autorizado nível 160 para visual da conquista, pista de uso 120, decola com curva direita, saída Arbor, após Alefa, Opinó, após direto visual da conquista, transponder 5436 e o controle 119.35, azul 2781. Azul 2781, correto, protegimento, chama pronto, estacionamento. Chama pronto, pronto, 2781. Uno 705, boa tarde, acione a identificação, chegada para a incidência para o nível 110. Comba 23, deixa para 4 mil pés com ajuste padrão, 9013. Oxalane 259, chama para Recife, frequência 1251 e alterna 133, decimal 25. 251-3325-6259-18. Aguarde. Agora frequência 1251, alternado 133, decimal 25. 351-3325 com Recife. Obrigado, uma boa noite. Charlie Serra, o horário da decolagem foi 1950 e o pouso 2009. possível, Charlie Alpha Fox? Está livre, Charlie Alpha Fox, para acessar para o número 2. De mais meia dúzia de minutos, teremos uma aproximação de LS para 10. Então, 3283, é, boa tarde, informe o seu futuro, informe e aguarde um instante, cópia, prepara a árvore, Elefa. A pergunta vai preparar a árvore, Elefa. Para quando isso é o sardão encerrado, suba pelo nível 130 e chame Aracaju na frequência 1203. Sobe 130, Aracaju 1203, boa tarde, obrigado, sou 2703. Para o controle. Confirma, a aeronave chamou o controle. Ele é para o meu hotel de Leste Serra. Sete, o hotel de Letícia, o senhor está em espaço aéreo Golfo, mantém condições visuais, o ajuste em Salvador padrão na 0.3, mantém a frequência de coordenação e ao ingressar na CTE e chama esse controle. Já a frequência de coordenação, 1.23.45. Para o 500, Telefa Fox. 7, Telefa Fox, e procede para pouso na Irmã. Assim, senhor, para pouso na Irmã. 7, Telefa Fox, chame a Torre Salvador na frequência 118.95, tendo pouso. Valeu, obrigado, bom trabalho aí, Godoy, abração. Valeu. Boa tarde, é só para o Telefa Fox. Telefa Fox, prossiga. Telefa Fox, 2 minutos para final RMA. Telefa Fox, reporte vertical da RMA. Vertical da RMA, reportará a Telefa Fox. Patrulha 240, onde escolheu o trato? Trato na sua esquerda, cruzando 7 mil em descida para 4 mil, afastado 7 mil, será mais um bandeirante. Vai seguir o trato, tá bom? 7705. Curva esquerda, pela Fla 220, limitado pela radial 280 de Salvador, recebe a critério, desça para 290. Saiu no certo para 220. Marcelo Alfa Fox. Alfa Fox, pouso por conta em risco na IRMA, reporte solo controlado. Controlado, Marcelo Alfa Fox. 220, limitado pela radial 280 de Salvador, atinge 4.000 Matenha. Brasília autorizada, nível 360, decola da pista no zero com curva direita na árvore elefa, aperto Luno 7. Após conforme rota, aciona 5434, 119.35, controle. 705, esquerda proa 200, limite ao localizador. 200, limitado pelo lado. Qual a posição do tráfego vai à frente? Ah, agora já está a sua retaguarda. Você já pode voar na praia de Duna, então? Ao cruzar 4.000, está livre para praia de Duna. Ok, 4.000 para praia de Duna. Chama nessa. Da proa 220, limite é o custo do localizador, mantenha 4.000. Quero 4.000, posição Juliette Serra. Agora a gente vê a gente vai entrar na situação dela. Juliette Serra, você pode utilizar algum campo? Scan 3197, boa noite, uniforme confere, galeão autorizado nível 360, na cola da pista 10 com curva direita, na Dael, Leda, Irumi, em Irumi, intercepta tá per November 857, sai conforme rota, aciona 5445, 119, decimal 35, controle. Então, 3197, correto, chama pronto, estacionamento. Duna, completo sinal ILS, chama agora a torre 11895. 11895, número 3. Salvador, uma 123, está avisado no quadro. Papa Romeo Hotel, Juliette Serra, reporte vertical de Ceasa. Juliette Serra, copiou a torre? Papa Romeo Hotel, Juliette Serra, na escuta da torre? Uma, dois, três, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, que é inegal no 0 no 3. Uma, dois, três, aguardando a saída e nós continuamos. Hotel Juliette Serra, chama agora a torre 118, decimal 95. Serra, passou agora 118, 95. Arrumei o hotel Juliette Serra na escuta da torre. Hotel Juliette Serra, reporte vertical de Ceasa. Para Ceasa, ciente. Uno 705 no solo 44, libera a direita. Solo 121, decimal 1. Direita 211, eu vou no 705. Olá, Salvador, muito boa tarde, eu vou no 705. Vou no 705, boa tarde. Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, 02. Está travado. Salve Salvador, muito boa noite. Azul 2781 na posição 4, Romeu para posicionamento. Azul 2781, livre puxa, Matar. Livre puxa, Matar, 2781. Tango Lima, Nitrava Tango, já deixou a descida? Sete, Lima, Nitrava Tango, vai na proa da posição Itapu para a chegada a Mari, descida até o nível 080, o procedimento é o ILS X-Way da pista 10. Serra da presente, reporte final no 7. Mulher de Serra, chegando para a final da 1-7. Portão 9, livre puxa, Matar. Vai chamar para o TAC. Copa 23 no solo aos 47, libere à esquerda na taxa e o hotel hoje passou na frequência livre. 23 está livre. Afirma autorizado, reporte livrando na taxa e hotel. Papa Romeu Hotel Juliette Serra, avistado, autorizado, pouso, pistão no 7, delta no 30 graus, 089. Serra, ciente, cruzado, pois. Uma, dois, três, sim, se está esperando a frequência livre. Salvador, azul 2781 para o táxi POB 67, 3 horas e 20 de autonomia, alterna muito claro. Azul 2781, livre táxi, está de pressão indo, ponto de espera, torre no 1895, ajuste no 013. 1013, livre táxi, ponto de espera da 10, ponto 18895, azul 2781. Hotel Juliette Serra, Sol 50, libere na taxa Iosca ao estacionar frequência livre. Número 2, setor aguardo, 3197. Próximo táxi, luta 3283, a conta de sete a bordo, autonomia de 3, 15, alterna, Fox. Então, 3283, livre de táxi, parte principal em 20, ponto de espera, torre no 1895, ajuste no 013. Táxi, parte de 2895 aí. Pode confirmar a frequência da torre? 18 decimal 95. 18, 95. Em Salvador, muito boa noite, azul 2781 no ponto de espera, tá 10 pronto. Azul 2781, autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, ventando 120 graus, 07 nós. Autorizado a alinhar e decolar, 10, azul 2781. 2781, decolador 54, controle 119, decimal 35. Controle 119, 35, 2781. Controle Salvador, muito boa noite. Azul 2781, decola Arbor. Azul 2781, contato radar. Da Arbor, suba 160, sem restrições de altitude. Fazendo 60, sem restrições de altitude, azul 2781. Lima, informe triângulo, estou para 2000 pés, ajuste 10 no 3, recorte no localizador livre, LF, estamos 0. 2000, 3, repassar a loja, Lima, de correção. Salvador, TAN 3283, boa noite. TAN 3283 autorizado, alinhar e manter pistão no zero. Ali, mantém. Subida a árvore, após o elevo, intercepta o Pesulo 2-1 e sai conforme rota. 5-4-5-5, código transponder, 119-35, controle. Bono 099, autorizado, confundindo 360, decola 10, primeira curva direita, Amor, eleva, Atanzulu 21, segue com o mato lá. 54, o transtorno, 1935, controle. Correto, no 099, chama pronto, estacionamento. Será como pronto, obrigado. 4 a bordo, 3 horas e 30, TAN 3197, livre táxi, pode principal índio, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 0 no 3. 0 no 3, 3 no táxi, 4, 5, 0 no 3, 8, 9, 3, 1, 9, 10, 1. Azul 2781, direto Alepa. Está presente, voa direto Alepa, azul 2781. Sal 3, 2 a 3, aguarde. TAN 3283 autorizado, decolagem, pistão no 0, vento no 20 graus, 079. Livre decolagem, pistão no 0, 0, 0, 0. Salvador, bom dia, TAN 3197, ponto, 0, 0, 0. TAN 3197, autorizado, alinhar e manter pistão no 0. Pistão no 0, TAN 3197. boa noite, Papa Papa, tarde, Max Papa, com informação em helicóptero. Boa tarde, Papa Papa, Charlie Mike Papa, chegada Mari, desce para o nível 050. Descendo para o 050, Charlie Mike Papa. Motor Imonante, está 3283. Boa noite, está 3283, contato radar, da Arbor, subo 360. 360, Arbor, está 3283. Boa noite, Gol 1866, chega da Mari, desça para o nível 060. 060 da Mari. K3197, autorizado de colapso, toma 0.1, 10 graus, 08 mais. Tudo bem, sobre Tango, Liz, ele é esse chame torre 1-1895. Torre 1895, muito obrigado, senhor. Excelente semana, boa noite. Boa noite, Mapuço. Obrigado. E boa noite, Papa Tango Lima, Espanha Tango. Tango Lima, uniforme Tango. Prossiga. Vai passar o marcador externo mais um minuto. A possibilidade de prosseguir, modificar e prosseguir embaixo pela direita da 17. Papa Tango Lima, uniforme Tango avistado, reporte para o cancelamento. Poderia modificar a partida presente, cancelar a partida presente. Papa Tango Lima, uniforme Tango cancelado aos 03. Curva esquerda, giribase pela direita, reporte final 17. Reporte final da 17, Lima, de plantão. Da 3197, decolada 02, controle 199, sinal 35. Sinal 35. Controle Salvador, boa noite, o TAM 3197, 1800 da El. Durante o 3197, contato radar, CDA da El, suba 360. 1-1-0-0-0-7-9. Livre posando 7, Lênin Pantan. 8, Livre LS, reporte localizador do Vista 10. Para 2 do CES, Livre LS, só confirma ajuste. 10-1-3-2013, padrão. 10-1-3, sai de mais papá. Palmitango no solo 05, confirme o pátio. Libere direita, via papá, acessará a frequência livre. Não. 2781, solicita em coordenação voar direto com o Kiss. Estamos direto, pressão. Inicialmente com a terra proa de elétrica, temos tráfego no setor. Ciente, o 2781, da azul. Bônus 705, boa noite, prossiga. Bônus 705, confere, autorizado Galeão nível 360, decola da pista no zero com curva direita, Nadaé Oleda Irume, intensidade Santander Novembro 857, está conforme rota do plano. Aciona 5462, controle 119, decimal 35. Zero, ajuste 10, 13, reporte localizador, Lívia Leste, pista 10. Ajuste 1, 13, reporte a Leste, ajuste 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, desça para 2.000 pés, 1.866, desça para 2.000 pés, ajuste 10, 13. 1.705, correto, chama pronto para o estacionamento. Parei pronto, obrigado. Tá, 3283, chama centro Recife na frequência 1260, alterna 1288. 260-282, boa noite. Azul 2781, direto Vitória da Conquista, da presente. Da presente, voa direto Vitória da Conquista, azul 2781, grato. Chame centro Recife em 1251, na alterna 3325. Pode confirmar o alternado, por favor? 133, decimal 25. 251, 3325, boa noite. Ano ILS, o Charlie Mike Papa, da pista 10. Charlie Mike Papa, Livre LS, chame torre 11895. 2895, uma boa noite, o Charlie McCapa. Torre Salvador, boa noite, papá, papá, Charlie Mike Papá, estabilizado final IRS pista 1 a 0. Papá, Charlie Mike Papá, avistado QNH 1003, autorizado pouso pista 1 a 0, ato 1 a 0 graus, 089. Vive pouso pista 1 a 0, Charlie Mike Papá.